Damião Ferreira da Cruz Experiência, a música eleita Damião Ferreira da Cruz Experiência. E alô, parece um rabelão. Me dou um solo fran e do lundé frido onde ele sundo onde ele sombro bilo ele sura pra pi blilo a dele sendo mi Sando le fran e ele ouvindo o cinema Chino lo menai e ele ouvindo o som do lá Minha no fã dele é som da meia e o adolescente é com irmão nome e é no fundo ele é sendo bi e o no lo sendo andanci e é bilo sem é do le sendo mano fã e é lo mi é lo fã dele e é bilo da mande sugu e é lo com dele é para mim e é lo man sendo nem no fim e é do lo E é no man dele são do pran E é do pão dele são gumbi A maldade do sul Sendombi, e ele monta lá tundombi. Oi, Damião Ferreira da Cruz, é Damião Experiência, música e letra de Damião Ferreira da Cruz, financiando o seu a custo com seu próprio dinheiro. Não tenho contrato com nenhuma gravadora, a não ser a gravadora Planeta Lama de Damião Ferreira da Cruz. De propriedade de Damião Experiência. Lô, eu não tinha lá na Nicobra, lá na Nicola ele me crie, lá na Nicola eu vou morrer, e eu lori lá na Nururi, eu lori lura, lururururu. Está acontecendo e eu já pra ver até aquele um dia lhe aconteceu eu tive a paciência de te esperar tu botaste carta na mesa para jogo começar eu tinha certeza que nem no fim de tudo isso a carta ia sobrar eu era o rei de espada Tua dama de ouro oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, mamãe Estou aquele nobre na solidão, fazendo uma escassa canção para minha mamãezinha do meu coração. Mamãe Sarafina, papai amorzinho, titia nonoca, titio, titia, eu vou pra Salvador. capital da Bahia, vive com alegria. Lá em Salvador, tem praia de sapateiro, tem mercado modelo, tem alagado, tem a lagoinha. Caminhão Pereira da Cruz, experiência, ô Bararu, que história acontecendo? Eu já previa, até aquele um dia, lá aconteceu. Tive a experiência na função, tive vacinas a desesperar, botamos o cartão na mesa, para jogo começar. Tu foste primeiro a jogar, eu tinha ali certeza, e no fim de tudo isso, a la carta ia sobrar. Era o rei de espada, tu dama de ouro, seu coração é pérola, para mim vale tesouro. Damião Ferreira da Cruz Experiência, música e letra, Damião Ferreira da Cruz Experiência. Tudo gravado com seu próprio dinheiro, minhas músicas livres no mundo inteiro. Ninguém precisa comprar, ninguém precisa pagar, é tudo de graça. Como eu morrer, eu não tenho contrato com nenhuma gravadora não, que minha gravadora é Planeta Lama, de Damião Experiência. Bila go duku na kanda ku baku baku duku duku na kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde kunde. Eu nasci no refrão. Com essa vagabunda, essa cadela arrombada, porque eu tô broxa e estragado já, não posso fazer nada. Já fui uma cafandeiro, já fui o maior cafetão do mangue da zona e do redevo da minha feira da cruz. Experiência do planeta Lama, foi o maior cafetão das mulheres. Arrombada bem larga pra ganhar dinheiro, pra poder me manter a minha vida. Porque esses governantes nesse planeta Brasil com Z, eles têm o cérebro atrasado, a mente retardada, não deixa se criar nada. Tô com fome, quero comer, não tenho dinheiro, para viver. Vota nele, vota nela, você vota pra favela, você vota pra miséria. Amarelou nesse planeta Brasil com Z, eu quero comer. Esses governantes têm o cérebro atrasado, não se deixa gozar nada. Eu tô com fome, eu quero comer. Não me sinto louca. Damião Ferreira da Cruz, experiência, Damião, experiência. Stravinsky, um músico universal, músico clássico no Hitler, como Adolfo Hitler, que veio pro planeta Manembarupi. Quero casar com ela, mas ela não me quer. Ela galinha, ela é mulher. Ela vai me pagar. Um dia vou ver ela com dois filhos do lado dela. Ela me humilha. Ela bate a janela na minha cara. O pai dela é gorila, o pai dela é gorila. A mãe dela é ratazana, ela é mocréia do planeta lama. Diz ela ser donzela, ela mora na favela com duas janelas. Diz ela ser donzela, ela é mariposa das novelas. Mas mesmo assim eu quero ela, mas ela não me quer. Ela só quer me sacanear. Quero essa arrombada, tal dessa cadela, botar na zona pra ganhar dinheiro, pra me alimentar. Eu nasci em Colômbia, em Colômbia eu vou morrer. Quando eu morrer, quero ser queimado numa praça colombiana para todo mundo ver. Colombiê, colombiano, de lá eu vou pra Bogotá, capital de Colômbia, onde eu vou balhar. Bananeguir, tá pra lá, Bananeguir, tá pra cá. De lá eu vou pra Cartagena, onde eu vou fumar a pretinha de lá. Onde eu vou navegar na branquinha de cá. Nasci do lofão de Lilo, yeah. Oh, ele é nasci de onde, yeah. Da minha feira, da coisa da minha experiência. Música eleita, da minha feira, da coisa da minha experiência. Domingo, ele feriado, é dia nos cornalhos, ficar em casa, tomando conta das prostitutas enlatadas, tomando conta das prostitutas casadas. Oh, o homem é o diabo, A mulher o demônio, e que homem é o diabo, porque ele usa chifre. Porque a mulher o demônio, porque bota chifre no homem. Isso é família, isso é sociedade, isso é liberdade. Sábado, domingo e feriado é dia dos cornos ficar em casa, tomando conta das prostitutas casadas. Porque toda mulher é igual a outra, tanto faz da zona, tanto faz da família. Tudo é mulher, é uma só, não tem mulher melhor do que a outra não. São tudo prostituta, outra é prostituta casada, outra é prostituta dos solteiros, outra é prostituta dos velhos como eu. Da minha feira da cozinha experiência. O homem é o diabo, a mulher é o demônio. Que o homem é o diabo, porque ele usa chifre. Que a mulher é o demônio, porque bota chifre no homem. Isso é família, isso é sistema, isso é sociedade, isso é liberdade, isso é sacanagem. É sábado, domingo, é feriado, é dia dos cornos ficar em casa, tomando conta das prostitutas enlatadas, tomando conta das piranhas enlatadas. Piranhas são peixes que dá no rio, elas mordem mesmo que pavio. Cornélio sonha um macaco que vem da selva pra se encontrar com as macacas no zoológico. Da minha experiência, é planeta Lama. Esse é o rock do cara que mora no galo. Falo sério, troca a noite pela luz do dia, cantando para o mundo a minha melodia. Não sou peixe, mas tenho escama, sou da minha feira da cruz, do planeta Lama. Beba! Contra o aborto, Eu sou a favor da natalidade. Tudo que é vida não pode ser destruída. Isso é amor, isso é vida. A mulher que faz aborto não tem pena do seu próprio corpo. Se ela não quer ter filho, não transa na frente e transa no cuzão, pra não matar um servente dentro do seu coração. Eu tô desempregado. Esse planeta Brasil deu a Damião, a Eva Abrão, a Isabelita Perón, Adolfo Ritra. O tango lindo, tango de Olira, Moroinha, onde o tango tá? Tango de Olira, de Argentina, de Chile, Maulopão, de Sinominha, onde o tango tá? Tango lindo, tango lindo, de Iramia, Maruminha, onde o tango tá? Tá. Damião Ferreira da Cruz Experiência, Planeta Lama. Bilo funde fai, people on foo, people left front, stra love you, funde, name you say de funde, mansue de funde, psi funde, wa, wa, wa, wa, tonde le suhabi, balé sou noa, belo se non fé, ando le compain, a disse le foncé, a ben pour leur conti. Quando le sa, a lumi no fensé, a doula o nome fundé, a um belé son gomblé, migo lo fondé, e lo fond. Doule sou la ma, de lumi fondé, a um le singolo fond, e gomblé. Mulheres todas que eu tive até hoje, elas todas foram as mulheres lésbicas. Todas as mulheres que eu amo são mulheres gay, são mulheres gay. Quem é mulher gay? Vem de você trazer pra homem pra você, ela só traz mulher pra você e pra ela. Por isso que eu gosto delas. Amiga, amor, compreensiva, inteligente. Que a mulher que casa só serve pra ser vaca do boi. As mulheres lésbicas não querem ser vaca de boi nenhum. Ela quer usar a própria outra mulher para se conformar, para viver eternamente. Todo gay é casado, todo gay tem mulher, pra dizer que é gay, casadão. Eu casei e virei gay, que coceira no buraco de comer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Todo gay é casado, todo gay tem mulher, pra dizer que é homem, mas é tremendo um gaysão, casadão. Que todo cara que nasce gay é descendente do pai ou da mãe. Que o pai e a mãe tinha tara mesmo do filho, É mesmo que nasceu um doido, é puxado pelo pai e pela mãe. É o tal do sistema, é o tal da sociedade, que não quer se conformar com a realidade da vida. Que a vida é de todos nós, ninguém pode tirar a vida de ninguém. Que você tira a vida do outro, mas outro também tira a sua vida. Isso é natureza, isso é compreensão. É por isso que eu digo que todo cornão são valentão. Vai dizer que é homão, mas é um tremendo bichão. É um tremendo, mas é um tremendo fila. Experiência da minha feira da cruz. Joga bola, mulher. Mostra que você é um sapatão com dois pés. Oh! Os que está, oi, o que está acontecendo? Eu já previa até que um dia aconteceu. Eu tive a paciência de esperar. Bota mais carta na mesa para o jogo começar. Eu tive a paciência de esperar. Tu foste primeira a jogar. Eu tinha certeza que no fim de tudo isso a carta ia sobrar. Você é a dama de ouro, sou pra proa. O que está acontecendo? Eu já previa até que um dia aconteceu. Bota mais carta na mesa para o jogo começar. Tu foste primeira a jogar. Eu tinha certeza que no fim de tudo isso a carta ia sobrar. Eu era o rei de espada, tua dama de ouro. Eu era o rei de espada, tua dama de ouro. Seu coração é pérola, para mim vale tesouro. Música e letra da minha feira da cruz, da minha experiência. Planeta Lama. Regle si ne la pande, regle ta na me pontonde. Regle ba, elu ko mala mala po. Regle ba, regle na mala mapalu. Oh, na kaya, bilino maro minha, onde bilu mafulu. Se rebia, ele é pandeira sandoa, adora se lebia, andora se doa, e vira uma pulô, e lembra se da berta de berta, e era o vira da luta de você, a berta indo, eu não vim aqui. Não sou peixe, mas tenho escama. Na minha experiência do planeta Lama. Não sou peixe, mas tenho escama. Na minha experiência. Pereira da Cruz, experiência no maneta lama. Neném vai dormir, que papai vai sair. Mamãe vai ser papai, papai vai ser mamãe. Mamãe vai dormir, que papai vai parir. Papai vai ser mamãe, mamãe vai ser papai. Oi. Vocês votam neles, vocês votam nelas, vocês votam pra favela. Amarelou nesse planeta Brasil com Z. Seus governantes têm o cérebro atrasado, têm a mente retardada, não deixa se criar nada. Eu tô com fome, tô quero comer. Eu tô com fome, quero comer. Não tenho dinheiro para viver. Trabalho dia e noite sem parar, mas o dinheiro não dá para me alimentar. Botei a sua mãe da zona pra poder ganhar dinheiro para me alimentar. Esse governante tem cérebro atrasado, a mente retardada não deixa se criar nada. O que leva da vida é o que você ganha na vida. A coisa boa de ter o mundo, eu sou um homem do planeta lama. Esse é o rock do cara do quebra. Casou com a filha dele para não deixar pro outro. Ele disse que ela fez ela, ele disse que fez ela, mas quer ficar com ela. É um cara orgulhoso, só quer tudo pra ele, não quer dar nada pra ninguém. Ora, se dolou, se me molaste, se não rabi. Beta batinha, meleque da beta, a te batinha, na lande maquitão, da daquele birulão, da da do sabitão, bate, batinha, menina lá de dove, da tinha da de jamba, no quinto bandita, bate, batinha, na minha magundoba, da tinha, bate, bate, bananda, bate, batinha, vazeiro marilô, bate, batinha, vipinha, na mente marilô. Bate, batinha, Nandela Gabilô, bate, batinha, Damião Ferreira, da Cruz Experiência, bate, batinha, da Pera Marilô, bate, bate, bate, batinha. Damião Ferreira, da Cruz Experiência, musqueleta. Eu casei com uma rosa preta e outra cor de anil. Fui subir no céu e falei com o passarinho. Passarinho gritou, passarinho assoviou e disse: a mulher é a galinha, o homem é o veado. Ela fala pra ele, Sai de cima de mim, viado. Que é fila, cê fom pai. Que é fila, no fim som pai. Quero casar com ela, ela não me quer. Ela é prostituta, ela é mulher. Porque todas as mulheres não são melhor do que a outra, não. Tanto faz da sociedade, ou da zona, ou da central, ou do mangue, ou das boates. Elas são todas igual. E a gente é casado com ela e sai pra procurar as outras da rua, porque é de casa só quer roubar a gente. Toma a casa da gente, bota chifre na gente e deixa a gente duro. Com ela tem ciúme nada, que é pra armar o otário na dela, pra ele não poder gozar lá com outra lá na rua. Só quer gozar com aquela merda que tem em casa, que não dá com nada. É um tudo que a gente carrega na cabeça. Para, Damião Feira da Cruz, música e letra da minha experiência, gravadora Planeta Lama e propriedade de Damião Feira da Cruz, experiência. A minha música é para o mundo todo, tudo de graça, não se vende nada. Isso é arte do Planeta Lama, né, Eva Brão? Não é Isabelita Perón, não é Adolfo Hitra, meu paizão. Eu só gosto de mulher que gosta de mulher. E toda vez que eu chego em casa, só encontro mulher. Eu morava com uma mulher que só gostava de homem. Toda vez que eu chegava em casa, só tinha homem. Ela vinha com duas mãos e dizia: da minha um feira da pura experiência. Você tem que casar com uma mulher que gosta de mulher. E toda vez que você chegar em casa, só vai encontrar mulher. Mas se você casar com a mulher que gosta de homem, toda vez que você vai chegar em casa, só vai encontrar homem. Porque você é um gaysão, só gay que casa, vai dizer que é homem. Mas no fundo são um gaysão, cheio de orgulho, cheio de moral, cheio de não sei o quê, que acha que as outras são melhores que a dele. Que toda mulher são igual, para igual a dele. Toda mulher mija igual a dele, toda mulher faz xixi igual a dele. Todo homem é mesmo que o gay, que é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Fica com preconceito, não existe isso não. Isso disso é tudo é cabeça vazia, porque o homem é um boizão. Oh, Damião Feira com experiência. Eu sou um cornão, um casadão, e tô feliz com uma vagabunda da minha mulher. Que eu tô broxa morrendo, já tô dando no pé. Menina gostosa, o velho tá maluco, não tem nada a te dar. Você tem que arrumar homem pra ganhar dinheiro pra me manter. Que eu tô durão, porque esse governante tem um cérebro atrasado. A mente retardada nesse planeta Brasil com Z, 23º mundo. Oh, yeah, yeah. A minha mulher é uma galinha igual dos outros. Eu sou um cordão, casadão, cheio de chifrão. Mas só sou chifrado por mulher sapatão. Porque mulher com homem não gosto não. Eu não gosto de mulher que gosta de homem não. Eu só gosto de mulher que gosta de velhão. Quanto a dele foncer, quanto de fonte lá, é melhor se não confort. A depois se tem um pouco. E ma pincel on a bufan sous les contours. A depois en do beau. A mulher tu só não com. Bebei um fundai da minha experiência. Meu Deus, dunda. A lorte do leão, bela assim, olha assim dó, a bilindo fim, a leitão de laço, a balindo no front, bindo do lei, minas um bem, do laço um gão. Lao sin don, di no co, la sin dia, le mi no fin, no flandai, be filon, le sin dai, ma sin guai, ben lo fin, lo stero passe lin from brin, au mi lo fra, de lo mi lo fin, de lo me co, e do cun de fi, mi li filo, di no fin. O lecim não pintou no final, lá no fim. Damião Ferreira era com experiência. O colo habitou. O habitou, habitou, habitou. Ele é de leitoa. O aguilê, vida habitou. Aguilê, vida habitou. Whoa!